Ficheiro 120, página 962. Corada do esforço, Claire sentou-se no sofá, enquanto ele foi servir duas doses de whisky da pequena mesa de bebidas no canto da sala. Quando a senhora Graham estava viva, ela trazia sempre bebidas numa bandeja, adequadamente forrada com paninhos de renda e adornada com guardanapos e biscoitos para acompanhar. Fiona, se lhe permitissem, teria de bom grado feito o mesmo. Mas Roger preferia a simplicidade de servir a sua própria bebida sozinho. Claire agradeceu, bebeu um golo do seu copo, depois pô-lo de lado e ergueu os olhos para ele, cansada, mas serena. Deve estar a perguntar-se por que eu queria que você ouvisse toda a história, iniciou, com aquela habilidade assustadora de lhe ler os pensamentos. Por duas razões. Logo lhe direi a segunda, mas quanto à primeira, achei que você tinha um certo direito a ouvi-la. Eu? Que direito? Os olhos dourados eram francos, perturbadores, como o olhar fixo e direto de um leopardo. O mesmo que Brianna. O direito de saber quem você é. Ela atravessou o aposento até à parede no extremo oposto. Era forrada de cortiça do chão ao teto e coberta com camadas, fotografias, mapas, anotações, um ou outro cartão de visita, antigas tabelas de horários da paróquia, duplicatas de chaves e outras quinquilharias presas à cortiça. Lembro-me desta parede. Claire sorriu, tocando a foto da escola primária local. O seu pai alguma vez tirou alguma coisa daqui? Roger abanou a cabeça, intrigado. Não, acredito que não. Ele dizia sempre que jamais conseguiria encontrar alguma coisa guardada em gavetas. Se era alguma coisa importante, queria-a bem à vista. Então é provável que ainda aqui esteja. Ele considerava-o importante. Erguendo a mão, ela começou a folhear levemente as camadas sobrepostas, separando delicadamente os papéis amarelados. Este aqui, creio eu, murmurou, após remexer acima e abaixo. Estendendo o braço mais alto e por baixo do entulho de anotações de sermões e notas do posto de gasolina, ela destacou uma única folha de papel e colocou-a sobre a secretária. Ora, é a minha árvore genealógica, disse Roger, surpreendido. Não vejo este velho documento há anos. Também nunca lhe prestei grande atenção quando o examinei, acrescentou. Se me vai dizer que sou adotado, isso eu já sei. Claire abanou a cabeça absorta no gráfico. Ah, pois, é por isso que o seu pai, o Sr. Wakefield, quer dizer, desenhou este mapa. Ele queria ter a certeza de que você conheceria a sua verdadeira família, embora ele lhe tenha dado o seu próprio nome. Roger suspirou, pensando no reverendo e na pequena fotografia na moldura de prata sobre a sua secretária, com a sorridente semelhança de um jovem desconhecido, de cabelos escuros e uniforme da RAF na Segunda Guerra Mundial. Sim, sei disso também. O nome da minha família era Mackenzie. Vai dizer-me que estou ligado a alguns dos Mackenzie que você. Ah! Que você conheceu? Não vejo nenhum daqueles nomes no mapa. Claire agiu como se não o tivesse ouvido, correndo o dedo pelas linhas interligadas, desenhadas à mão, da genealogia. O Sr. Wakefield era obcecado por precisão, murmurou ela, como se falasse consigo própria. Não iria tolerar erro nenhum. O seu dedo parou num ponto do documento. Aqui está, disse ela. Foi aqui que aconteceu. Abaixo deste ponto, o seu dedo varreu a página para baixo. Tudo está correto. Esses eram os seus pais e avós e seus bisavós e assim por diante, mas não acima. O dedo moveu-se para cima. Roger inclinou-se sobre o mapa, depois ergueu os olhos, verde musgo, pensativo. Este aqui? William Buckley Mackenzie nascida em 1744, de William John Mackenzie e Sarah Hines, morto em 1782? Claire abanou a cabeça. Morreu em 1744, com 2 meses de idade, vítima de varíola. Ela levantou a cabeça e os olhos dourados encontraram-se com os dele, com uma força que lhe fez um calafrio percorrer a espinha. Você não foi a primeira adoção na família, sabia? Disse ela. O seu dedo bateu ao de leve na inscrição. Ele precisou de uma ama de leite. Ela continuou. A sua própria mãe estava morta. Então, ele foi doado a uma família que perdera um bebê. Deram-lhe o nome da criança que haviam perdido. Isso era comum. E suponho que ninguém quisera chamar a atenção para a verdadeira origem, registando a nova criança nos livros da paróquia. Afinal, teria sido batizado ao nascer. Não era necessário fazê-lo de novo. Callum disse-me onde o haviam colocado. Filho de Gailis Duncan, disse devagar, filho da bruxa. Isso mesmo. Olhou de forma avaliadora, a cabeça inclinada de lado. Achei que devia ser quando o vi. Os olhos, sabe? São os olhos dela. Roger sentou-se, sentindo-se repentinamente enregelado, apesar da estante estar a bloquear a corrente de ar e o fogo da lareira ter sido reativado há pouco tempo. Tenho certeza disso? Insistiu ele. Mas ela tinha claramente a certeza. Presumindo-se que toda a história não fosse uma invenção, a construção elaborada de uma mente doentia. Ele ergueu os olhos para ela, tranquilamente sentada com o seu whisky, serena, como se estivesse prestes a solicitar uns salgadinhos. Mente doentia, a doutora Claire Beauchamp Randall, médica-chefe da equipa de um hospital de dimensão e importante? Insanidade avassaladora? Delírios desenfreados? Era mais fácil acreditar que ele estivesse louco. Na realidade, estava a começar exatamente a acreditar nessa possibilidade. Expirou fundo e colocou as duas mãos espalmadas sobre o gráfico, ocultando a inscrição de William Buckley Mackenzie. Bem, isto é muito interessante e creio que estou feliz por me ter contado. Mas, na verdade, não muda nada, pois não? Exceto, supondo que eu possa arrancar a parte de cima desta árvore genealógica e deitá-la fora. Afinal, não sabemos de onde Gailis Duncan surgiu, nem o homem que gerou o seu filho. Você parece ter a certeza de que não foi o pobre e velho Arthur? Ah, não, não foi Arthur Duncan. Foi Dougal Mackenzie quem gerou o filho de Gailis. Essa foi a razão real de ter sido morta. Não por bruxaria, mas Callum Mackenzie não podia permitir que se soubesse que o seu irmão tivera um caso extraconjugal com a mulher do fiscal. O que ela queria era casar-se com Dougal. Creio que talvez ela tenha ameaçado os Mackenzie com a verdade a respeito de Hamish. Hamish? Ah, o filho de Callum. Sim, lembro-me. Roger esfregou a testa. A sua cabeça começava a girar. Não era filho de Callum, corrigiu Claire. Era o filho de Dougal. Callum não podia ter filhos, mas Dougal podia e fê-lo. Hamish era o herdeiro do líder do clã Mackenzie. Callum teria matado qualquer um que ameaçasse Hamish e fê-lo. Ela respirou fundo. E isso, disse, leva-nos à segunda razão pela qual eu lhe contei esta história. Roger enfiou as duas mãos nos cabelos, os olhos fixos na mesa, onde a linha do mapa genealógico pareciam contorcer-se como cobras, zombando dele, as línguas bifurcadas agitando-se entre os nomes. Gailis Duncan, disse ele com voz rouca. Ela possuía uma cicatriz de vacina. Sim, foi isso afinal que me fez voltar à Escócia. Quando parti daqui, com Frank, jurei que jamais voltaria. Eu sabia que nunca poderia esquecer, mas poderia enterrar o que sabia. Podia manter-me distante e nunca procurar saber o que acontecera depois que parti. Parecia o mínimo que eu poderia fazer por ambos, por Frank e por Jamie, e pela criança que eu esperava. Os seus lábios cerraram-se com força por um instante. Mas Gaylis salvou-me a vida no julgamento em Cranesmoor. Talvez ela estivesse condenada de qualquer forma. Creio que ela acreditava nisso. Mas ela descartou qualquer possibilidade que pudesse ter tido a fim de me salvar e deixou-me uma mensagem. Dougal transmitiu-me numa caverna nas terras altas quando me levou a notícia de que Jamie estava na prisão. Havia duas partes na mensagem e uma frase. Acho que é possível, mas não sei ao certo. E uma sequência de quatro números. 1, 9, 6, 8. 1968, disse Roger, com a sensação de que tudo aquilo era um sonho. Certamente, logo iria acordar. Este ano? O que quis ela dizer com acreditar que era possível? Voltar. Através das pedras. Ela não tentara, mas achou que eu poderia. E tinha razão, é claro. Claire virou-se e pegou no seu whisky da mesa. Olhou fixamente para Roger, por cima do aro dos seus óculos, os olhos da mesma cor do conteúdo do copo. Estamos em 1968, o ano em que ela voltou no tempo. Exceto que eu acho que ela ainda não voltou. O copo escorregou da mão de Roger e ele quase não conseguiu agarrá-lo a tempo. O quê? Aqui? Mas ela... Porque não? Você não pode saber? Balbuciava, de forma incoerente, os pensamentos embaralhados. Não sei, ressaltou Claire, mas creio que sim. Tenho quase a certeza de que ela era escocesa e são grandes as probabilidades de que ela tenha saído das terras altas. Considerando que há uma grande quantidade de círculos de pedras, nós sabemos que Craig na Dune é uma passagem para os que a podem usar. Além do mais, acrescentou, com ar de quem apresenta o argumento definitivo, Fiona viu-a. Fiona? Aquilo, sentiu Roger, era simplesmente demais. O maior dos absurdos. Em qualquer outra coisa, ele conseguiria acreditar. Viagens no tempo, traição de clãs, revelações históricas. Mas trazer Fiona para dentro daquela história era mais do que a sua razão podia aguentar. Olhou para Claire com ar de súplica. Diga-me que não quis dizer isso, implorou. Não. Fiona. A boca de Claire contorceu-se num dos cantos. Receio que sim, disse ela, não sem compaixão. Eu perguntei-lhe sobre o grupo druida ao qual a sua avó pertencia. Ela jurou segredo, é claro, mas eu já sabia muito sobre ele. E encolheu os ombros, como se pedisse desculpas. Não foi muito difícil fazê-la falar. Ela disse-me que havia uma outra mulher a fazer perguntas. Uma mulher alta, loura, com impressionantes olhos verdes. Fiona disse que a mulher a fazia lembrar de alguém, acrescentou delicadamente, evitando com todo o cuidado olhar para ele, mas não sabia quem. Roger apenas grunhiu e, curvando-se pela cintura, deixou-se cair lentamente para a frente, até a sua testa se encostar à mesa. Fechou os olhos, sentindo a rigidez fria da madeira sob a cabeça. Fiona sabe quem ela é? Perguntou, os olhos ainda fechados. O seu nome é Gillian Edgars, respondeu Claire. Ele ouviu-a levantar-se, atravessar a sala e acrescentar nova dose do whisky ao seu copo. Ela voltou e parou junto à mesa. Podia sentir-lhe o olhar na nuca. Deixo-lhe assim a decisão, disse Claire serenamente. É um direito seu decidir. Devo procurá-la? Roger ergueu a cabeça da mesa e olhou-a incrédulo, pestanejando. Se a deve procurar? Repetiu ele. Se tudo isso for verdade, então temos de a encontrar. Se ela vai voltar no tempo para ser queimada viva, é claro que precisa de encontrar, exclamou. Como poderia considerar qualquer outra possibilidade? E se eu realmente a encontrar? Observou ela. Colocou a mão, delgada, sobre o gráfico manchado e ergueu os olhos para ele. O que acontece consigo? Perguntou brandamente. Ele olhou em redor, desamparado, para o gabinete abarrotado, iluminado, com a parede de miscelâneas, o velho bolo de chá lascado sobre a antiga mesa de carvalho, sólida como... Agarrou as coxas, fechando as mãos sobre o veludo cotelé áspero, como se buscasse assegurar-se de que era tão sólido quanto a cadeira onde estava sentado. Mas eu sou real, irrompeu. Eu não me posso simplesmente evaporar. Claire ergueu as sobrancelhas, considerando as suas palavras. Não sei se você se evaporaria. Não faço a menor ideia do que poderia acontecer. Talvez você nunca viesse a existir. E nesse caso não precisasse de estar tão agitado agora. Talvez a parte de si que o torna único, a sua alma ou como quiser denominar, talvez esteja fadado a acontecer de qualquer modo, e você ainda seria você mesmo, embora nascido de uma linhagem ligeiramente diferente. Afinal, quanto da sua aparência física pode ser atribuído a ancestrais de 6 gerações atrás? Metade? 10%? Encolheu os ombros e contraiu os lábios, examinando cuidadosamente. Os seus olhos descendem de Gailey, como eu lhe disse. Mas eu vejo Dougal em si também. Nenhum traço em particular, embora tenha as maçãs do rosto dos Mackenzie. Bree tem-nas também. Não, é algo de mais subtil, algo na maneira como caminha, uma graciosidade, uma imprevisibilidade. Não, sacudiu a cabeça, não consigo descrever, mas está aí. É algo de que precisa para ser quem é. Poderia passar sem essa parcela de Dougal? Ele levantou-se pesadamente, demonstrando a sua idade pela primeira vez desde que a conhecera. Passei mais de 20 anos buscando respostas, Roger, e só posso dizer-lhe uma coisa. Não há respostas. Apenas escolhas. Eu mesma fiz muitas, e ninguém pode dizer-me se foram certas ou erradas. Mestre Raymond, talvez, embora não acredite que o fizesse, ele era um homem que acreditava em mistérios. Só consigo ver a opção certa até ao ponto de saber que lhe deveria contar e deixar a escolha para si. Ele pegou no copo e esvaziou-o. O ano de Nosso Senhor de 1968. O ano em que Gaylis Duncan entrou no Círculo de Pedras Sagrado. O ano em que ela foi ao encontro do seu destino sob as sorveiras, nas colinas próximas a Leor. Um filho ilegítimo e a morte na fogueira. Ele ergueu-se e caminhou de um lado para o outro, ao longo das fileiras de livros que recobriam as paredes do gabinete. Livros cheios de história. Esse assunto mutável e escarnecedor. Nenhuma resposta, apenas escolhas. Inquieto, Roger correu a mão pelos livros na prateleira mais alta. Compreendiam a história do movimento jacobita, a história das rebeliões de 1715 e de 1745. Claire conhecera muitos dos homens e mulheres referidos nesses livros. Lutara e sofrera com eles para salvar um povo que lhe era estranho. No processo, perdera tudo o que lhe era caro. E no final fracassara. Mas a escolha fora dela. E agora era dele. Haveria uma possibilidade de tudo aquilo não passar de um sonho? De alguma espécie de delírio? Olhou furtivamente para Claire. Ela estava recostada na sua poltrona, os olhos fechados, imóvel, a não ser pela pulsação dos seus batimentos cardíacos, quase invisíveis na base da sua garganta. Não. Ele podia, por um instante, convencer-se de que tudo era uma ilusão, mas somente enquanto não olhasse para ela. Por mais que quisesse acreditar no contrário, não podia olhar para ela e duvidar sequer de uma palavra do que ela dissera. Espalmou as mãos sobre a mesa, depois virou as palmas para baixo, observando o labirinto de linhas que as cruzavam. Seria apenas o seu próprio destino que jazia ali, nas suas mãos? Ou conteriam o destino de uma desconhecida também? Nenhuma resposta. Fechou as mãos devagar, como se prendesse algo pequeno dentro dos punhos cerrados, e fez a sua escolha. Vamos procurá-la, disse. Não se ouviu nenhum ruído da figura silenciosa na poltrona e nenhum movimento, a não ser o subir e descer do seu peito arredondado. Claire dormia.